bom, tô firmão. E os irmãos tão suave, que bom, tô no pião. Mó calor, domingão e tal. E você de rolê também, na moral. Os mano tão jogando bola lá na quadra da escola. E o chicote tá estralando, tá bem louco, tá da hora, lotadão. E o som que rola, claro, é o rap pra alegrar muito mais a diversão dos moleque. Lógico que tem sempre os metidão, a malandrão. Só porque acha que fuma, leva uma grandão. Chapa lá, pra não estragar o rolê, melhor esquecer. Pode crer, mas tem uma fita que cê tem que saber. Bora lá, cê ficou sabendo e pá, do neguinho? Não, não. Então mataram ele lá no campinho. Como assim? O maluco era mil grau. Era do bem, treta com ninguém. O mano, firmeza total. Pois é, tava com o Zé, o mano que só dá brecha. E morreu por causa de mulher. Ih, as conversas. E quando via sua mãe chegar, sair pra nem ver. Mas quando foi? A semana que passou, mas aê. Olha lá quem vem lá, ouviu a sirene. Vamos tomar um enquadro. Mas quem não deve não, não teme, nem a PM nem treme. Que eles vão lá na praça, tão preocupado com o bandido, não contigo. Abraça. Cada um faz da vida o que quiser, independente do que pensa ou de sua fé. Respeito é a chave, só não pode dar pé. Toda a quebrada é assim, assim que é. Assim que é. Cada um faz da vida o que quiser, independente do que pensa ou de sua fé. Respeito é a chave, só não pode dar pé. Toda a quebrada é assim, assim que é. Assim que é. Olha só o som do carro que passou. Os graves dessa nave que bate forte no peito, negou. Treme o chão. Treme o e chama chão. A atenção de quem vê. Rebaixado até o talo, turbinado e DVD. E os meninos das motocas arrastam as placas no grau. Às vezes passam devagar e soltam pá na moral. Na frente da sorveteria, no posto, na praça. É tanta moto bem louca que eu caminha, fico sem graça. De vez em quando passa um com celular, ouvindo um pancadão bem altão. Acho que é pra se mostrar. E as mina que se arrumam, se perfumam pra elas mesmo. Umas fazem trancinha e outras prancha no cabelo. As crianças na rua, brincando, correndo, gritando, olhando pro alto mesmo sem ver. Tem que tomar cuidado com as linhas de cerol. Tem uma pá de mano empinando nesse sol. De um lado vejo os caras tomando uma cerveja, do outro a multidão em direção pra igreja. Cada um busca pro ser o que acha que é certo, respeitando o limite do próximo que tá bem perto. Pode deixar, vou, que eu também vou me arrumar. Vou colar nessa dos crentes, não quero me atrasar. É nóis, tiozão, vai com Deus, até mais. Qualquer dia nós se tromba no rolê, muita paz. Cada um faz da vida o que quiser, independente do que pensa ou de sua fé. Respeito é a chave, só não pode dar pé. Toda a quebrada é assim, assim que é. Assim que é. Cada um faz da vida o que quiser, independente do que pensa ou de sua fé. Respeito é a chave, só não pode dar pé. Toda a quebrada é assim, assim que é. Assim que é. Assim que é, que é, que é, que é.